quando tu for na passão, tu liga e me chama. Que eu convoco o Pereira e todas as piranha. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Novinha, quando tu for na Easy, tu liga e me chama. Que eu convoco o Pereira e todas as piranha. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Meteu do louco, sacou do celular e colocou bonde no flash. Que tem uma novidade, um vídeo novo lá no Snap. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Novinha, quando tu for na Venus, tu liga e me chama. Que eu convoco o Pereira e todas as piranha. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Novinha, quando tu for no Via, tu liga e me chama. Que eu convoco o Gri e todas as piranha. Que é hoje que o bonde vai endoidar. É hoje que o bonde vai endoidar. Peraí. Ô Pereira, lembra daquela loirinha lá que você esqueceu na cervejada de Mauá lá, né? Agora liga pra ela lá. Loirinha, quando tu for lá em Mauá, liga e me chama. Que eu convoco o Pereira e todas as piranha. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Peraí, Pereira, você tá esquecendo mais ainda. Tá foda, hein, tá chefe. Esquecendo as minas lá na balada do Mackenzie, né? Novinha, quando tu for no Mackenzie, liga e me chama. Que eu convoco o Gri e todas as piranha. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Meteu do louco, sacou do celular e colocou o bonde no flash. Que tem uma novidade, um vídeo novo lá no Snap. Fudeu, hoje o bonde nosso é chefe. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Novinha, quando tu for na feira, tu liga e me chama. Que eu convoco o bonde e todas as piranha. É hoje que o bonde vai endoidar. É hoje que o bonde vai endoidar. Novinha, quando tu for na Nitro Point, liga e chama. Que eu convoco o Pereira e todas as piranha. É hoje que o bonde vai endoidar. É hoje que o bonde vai endoidar.